entram em meu coração pra nunca mais sair. Então eu peço, não vá, Senhor, não me deixe só. O dia vai, a noite vem, é tão bom sentir aqui o seu amor. Posso todas as coisas aqui fazer, pois a cada momento me traz alegria e me faz viver. Sinto um gozo profundo em dizer que te amo. Não consigo então conter minhas lágrimas. Seu poder é maior do que todo o universo, mais puro do que os meus pensamentos. Alegria e me faz viver.